そうなんですよ。 9-9-0, 8-3 a bordo, 4 horas alterna, Galeão. Livre via Pátio Índia, 18-6 no posto espera, corrige uma linha frequência, 1014 é o ajuste. Pátio Índia, mantém frequência, 1014 total. O Rio, a fase total está livre, chame tarde. Para o Rio. Após a passagem do total. Cabino. autorizado, total linha de decolar 130 graus, 109. Linha de decolar, comete, 109, muito obrigado. Total decolou 06-098. 0935 hoje. 935 por serviço, total. 9908. Bom dia. 908, contato radar, saída 320, saída Arbor, Eléia, Fata Gás. Arbor 320, final conteiro? Arbor, Eléia, Fata Gás. Arbor, Eléia, Fata Gás, sim. 3, 2, 0. Rio 5972, 3 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Guarulhos. O Rio está livre em frente, Índia no ponto de espera, chama pronto, 1014. Índia, ponto de espera, chamará pronto, 1014. Salvador approach control. Good evening, Webjet 5716 clear now 150 Bravo information. Webjet 5716, good night. Comandante Bahamar arrival distance set to level 050. Roger Vidal 050 minor arrival 5716. Salvador, Gol 805. Gol 805, afirmativo, contato com o Centro Recife? Perdi totalmente, está cruzando os 300 com 510. Gente, continue a descida conforme autorizado, reposte na posição para bode. Ah, chamar para bode. Tá difícil aqui a frequência nesse setor, hein? Tá terrível. Autorizado, linha decolar 110 graus, 08 mais. A linha decola. Cinco, também sem contato com o Recife, autorizado Prodmare pelo controle, Gol 805. Prodmare, desce até 150. Mantenha desce até 150, até a entrada na terminal, Gol 805. Sinal 9908, voa Elefa da presente. Elefa da presente, sinal 908, filho. Zulu 3, 19, 35. Confirmando a frequência? 1, 9, decimal, 35. 19, 35, uma boa noite. Boa noite. Controle. Boa noite, o Rio 5972. Boa noite, Rio 5972, contato radar na decolagem, Salvador 320, vai voar direto ao Eudes. Direto ao Eudes, 5972. O 9908 chama agora Recife, 1260, alterna 128, decimal 8. 260, 288, Recife, bom dia, obrigado, bom serviço. Total. Bom voo. Gol 1805, 10 para o 050, na chegada da Mari. 050 na Mari. Web 5716, descend to 2000 feet, KNH 1014. 2000 feet, 1014, 5716. Web 5716, intercept to localize the course, turn your right, heavy 060. Clear JRS, can approach, report establishing localize. Roger, right, 060, I report establishing localize 5716. Controle Salvador, boa noite, Webjet 5837, sente a informação Bravo, cruza o 250 para 160. Web 5837, acerta a identificação, chegada BOF, desce para 4000, ajuste 1-0-1-4. Desce para 4000, 1-0-1-4, identificou o Webjet 5837. Igor! Eu! Gil! Fala, meu irmão. Pá. Braço. Boa. Canal 72, chama agora Recife 251, na perna 33, decimal 25. Repetir, por favor. Rio Número 5972, chama Recife 251-3325. Recife 251-3325, boa noite. Jet 5716, full and last landing gear down and lock it. 5716, contact tower 118.6. 118.6, and thank you, have a nice night, man. Salvador Tower, good evening, WebJet 5716, full and last landing gear down and lock it. WebJet 5716, call me an automarker. Report over outer market 5716. Para 2000 pés, ajuste 1014, está autorizado o sinal LS e a fonte localizador. Boa noite, 05. 2000, chama o Jet 5716, passing outer market, landing gear down and lock it. Web 5716, clear to land runway 10, QNH 1014, the wind is 110 degrees with 8 knots. Right, clear to land runway 105716. Jet 5716 on the ground at 25. Vacate the runway by the right and taxi approved via Alpha and Kilo to apron 3, position 5 of that apron. Roger, vacate the runway, Alpha Kilo apron 3, 5716. Final, Alistair. 805.